O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson. O robô mais lindo do século. Vai, eletrizante! Deixa eu deixar a paradinha agora com o meu brother, DJ Júnior Eletrizante. Ele vai chegar pra detonar aqui no hobby. Vamos que vamos, Júnior! É com você! Você! Você! Primeiramente, pra se falar de amor. Ele chega logo fazendo o Fábio beber uma, viu, Beto? Tava só na água. Aí ele vem com essa. Eu já vivi um amor. Desce fácil, né? Desce gostoso. Tudo que eu quero é. Essa aqui machuca bastante. Eu não me vejo mais. Vamos dançar um pouco, Caribinho. Alguém, você. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meu sentimento. Toda segunda a gente faz a sequência bastante eclética pra galera dançar, curtir, lembrar. Galera do Império do Burgui, forte abraço, Wesley. Falou, Jaque. Essa galera é Rob na veia e já garantiu aquela vinheta pra sábado. Vai pra cima. Vamos, presidente Ruizinho, Vlad Coraci, o empresário, o Duiz, lá do República, é nóis. Hoje ele tá curtindo o show do Rob. E é o show do Rob! Sem você perto de mim, é duro, mas vou ter que aceitar. Anderson, bora, Anderson, grita, meu filho. Por onde eu vou, curti em algum lugar poder te amar. Eu vou. Aí tu vai. Sair e com você ouvir o som do mini rubi. A comida produção com Ronaldo e o gerente Leandrinho. E o gerente seco, galera do Coruja Saúde. Um forte abraço, viu? Que o povo consagrou. Vai dançando, vai fazendo caquinha. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não para de dançar. Pega a moreninha e pega a lourinha. E fala pra ela assim, fala no ouvido dela assim. Bem gostoso, bem gostoso. Vem cá, minha vida, preciso te ver. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Pra quem ainda não pegou nada, essa é a hora. Vai pra cima, laça tudo, vai que dá certo. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém. Meu amigo Rafael da RR Lanches, forte abraço, viu, Rafael? Meu compadre Paulinho. E aí, compadre? Logo pra mim, onde eu ande, lembro de você. Ele tá aqui ao lado direito, juntinho com meu parceiro Beige Boy, o gerente lá da Hotmail. Um forte abraço, viu, Beige Boy? Ele é a sua primeira dama. Prepara tudo domingo, campo do Tavares. O novo hobby. E a galera da Hotmail juntos pra fazermos uma festa muito bacana, muito legal. Domingão, hobby e Hotmail. Lá no Tavares! Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é pior do que viver sem ar. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, esquecer, meu bem. Sei que te perdi, te peço perdão. Foi tão bom, foi tão bom fazer amor contigo, escutando esse som. Foi tão bom sem você do meu... Compadre Paulinho já tá na área. Não me abandona que eu não te abandono, viu, meu compadre? Você sabe disso? Estamos juntos! E hoje, o meu grande parceiro, particular Malzinho, tá no berço. Ele falou que não poderia deixar de comemorar. Ao som do Rob. Obrigado pela moral, viu, Malzinho? Estamos juntos! E não entre agora! E sábado o portal vai explodir, viu, Malzinho? E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto ao teu olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Júnior. Com toda a magia e encanto ao teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Júnior. Júnior. Em toda a canção me declarar. Em toda canção vou te falar que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar e a tua voz me dizendo eu te quero. E se você não quiser mais voltar, jura? Te juro que vou cantar com toda a força que há dentro do meu coração, com todas as palavras que eu fiz nessa canção. Canta, Valéria! Ao mundo vou falar, ao mundo. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar. E eu? Te quero e peço pra voltar. Te quero e peço. Volta pra cá, vem curtir. Até porque é o show do Rob aqui no Caribe. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias. E aí? E aí? Emoção de ser o seu pensar. Não vale. Não vale a pena você se calar. Vê o dedo dos mal falados. Tá comigo ele, Jutini, com o Laílson, Super Fortaleza. Forte abraço, viu? Aqui do Júnior. Sorte a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Só quero te ver feliz. DJ Josias da Carroça da Saudade tá comigo, bora Josias! Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo me amar. Meu amigo Helk, Mumi que comanda fez e mais envenenada do Pará, né, Helk? Vem no piso, o comandante Hugo. E aí, Hugo? Esperança, cansei disso tudo. Já falou que sábado vai chover Xandô. Outra razão pra que lá no portal. Não quero mais chorar, cansei de te esperar. Sozinha, triste nesta solidão. Não posso suportar. Poro! E aí, Poro? Você é o Diego Laçador. Virou Laçador. Vem o Cássio, tô devendo. O Alan tá por ali da Pararilha, ele, o Cecílio Bovinho. De pombo não tem nada, se engraçaram. Olha na batida, embora, embora eletrizante. Bora apertar, bora lembrar um pouquinho aqui no Caribe. Vai, vai! Meu grande parceiro particular! Bola faz gostoso! O homem que comanda em Coraci! Roberto tá comigo, Maranerê. Veio o Lucas Marley de Quaraci. Deixa tocar. Esta é mais uma promoção. Famosa música de motel. De motel. Cadê o Seco, hein? Meu grande amigo Seco. Vere, o meu parceiro Williams. Ao lado do Falcão. Esse Falcão virou laçador. E ao lado dele tá meu grande parceiro Marcelo Araújo. Vem, Marcelo. Forte abraço aqui no teu brother. Junior. Solamânia. A gente recebendo os amigos da Carroça da Saudade. Sinta-se à vontade, viu? Essa é mais uma produção do estúdio Neck Soul. It was only my heart that got it broken. I must have had a fast key made out of wax. You played rubbery with his lips, and I played the blues in 12 bars down a lover's lane. And you never did have the intelligence to use a 12. Quem dançou, dançou. Daqui a pouquinho dança mais. Tá na hora de botar um pouco de pressão. Tocando de tudo para todos na segunda do Caribe. Olha o robôzão. Ei, ei, ei, ei, ei. O robô vai te pegar. Pega meu robô. Pega meu robô. Pega meu robô. O DJ que vem criando tendências no Pará. Eu! DJ Júnior eletrizante. Sacode esse robôzão, garoto. Vamos pra cima e mais uma segunda do Caribe. Vai, eletrizante, e bota pra endoidar. Vai, eletrizante, e bota pra endoidar. Vamos começar mais uma segunda. Top do Caribe. Vai, vai, vai, vai, eletrizante. Vai, vai, vai, vai, eletrizante. Vai, eletrizante. E sábado no portal, o aniversário do Performático, com a atração nacional MC Pierre. E ele manda logo o recado assim, ó. Vai dar ou vai descer, descer. Vai dar ou vai descer, descer. Vai dar ou vai descer, descer. Vai dar ou vai descer. Agora, agora! Tu, tu, tu, tu, tu vai fuder no céu, piranha. Dentro do só aquecendo, toma na batida. Vai eletrizante, foi pra endoidar. Vai ficando tudo eletrizante. Acelera! Pega tua moto, pôr e acelera. É o show da sensação do momento. Robinson! Agora! Fui pra cima! Explode o bagulho! E é o show do Robin! Vou te dar! Vou puxar o seu cabelo, te dar bastante na toma, bata pilha, toma, toma, bata pilha! Toma, bata pilha, toma, bata pilha! Toma de sabinha, toma! E domingo tem Repara a Cidade! Quem acha que o Rimo vai ganhar? Fui pra cima, fui! E quem acha que o Paysandu vai ganhar também, aê! Fui pra cima, fui! Fui! E vem comigo! 3, 2, 1, agora! Essa aqui já virou um hino, viu? Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é o quê? Ela é puta. Eu quero é putaria. Eu quero é putaria. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Fui pra cima, fui. Fui pra cima, fui. É muita pressão. Mais pólvora. Vieram o que? I got horses in the back, Worse like it's a test. Head is made of black, got the boots black and match. E próximo sábado, lá no portal, o aniversário do DJ Jefferson, MC Pierre. O domingo, após o repá, vamos estar lá no campo do Tavares. Vitória segunda, aqui no Cariri. Reduzido. Eletrizante, MC Angelinho, os cara tapa negócio. Eletrizante, MC Angelinho, os cara tapa Angelinho, os cara tapa. Fala pra mim, Eugênio. Cara tapa Angelinho, os cara tapa Angelinho, os cara tapa. Qual é a parada? Fala pra mim. DJ Jefferson mandou avisar sábado. Vai chegar de helicóptero. Segura o cara. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey. Não para pressão de forma alguma. Hey, hey, segura, hey, hey, é o Rob. É o Rob. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma na batida, toma, toma na batida. É aniversário do meu parceiro Mauzinho. E aí, Mauzinho, parabéns. Que o papai do céu te abençoe muito ainda, viu, garoto? Que te dê muita saúde. Pra que tu possa vir curtir aqui no Hobby. E como tu sempre diz. Olha o que a galera fala, eletrizante tá tocando. Olha o que a galera fala. Fala pra mim, compadre Paulinho. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Eletrizante. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme. Tu toca muito firme. Segura, Cicírio! O novo Mega Robson. Um abraço, meu parceiro, Mega do Rock e o Zoca do Pai, estamos juntos, é nóis! E o quê? Vesti tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi e alguém. Cara, foi sábado, foi domingo e segunda no show do Rob. Estamos juntos, você, a Jaque, desgovernada. E aí, The Rock? O Andrezinho, o Helder dos Mal Falados. Alô, meu parceiro Gago Light! Pode! Pode chorar! Gago Light! Pode sofrer! Esse cara aí é considerado com a gente! Faz parte da história! Forte abraço aqui no seu parceiro! Júnior! Júnior! Júnior! Me perder. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super hot. E o Gaga da onde agora? Super hot, ele. E o Bad Boy. O Gerista Rottweiler tá aqui com a gente. Ao lado direito. Ao lado direito. Fala, Bad Boy. O Dedê do Face. Com meu nome, quando a gente fez amor, no peito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri, senti essa dor, mas não vou chorar. Chiqueta, Gago. Lutei por nós dois. O empresários, o do Castanheira tá aqui com a gente também. Um forte abraço. Você é e você? Ninguém, sou teu amor, você é meu também. O Quirinho Brito, Nayara Oliveira, Rose Santos e o Sanderson Magalhães de Coraci. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Fala, Helki! Prepara pra sábado. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu dei uma bala boa, uma bala que bate a alma. Meu grande amigo Rafael. Vem, Rafael. O homem que comanda. O RR Lanche. Segura o cara no telão aí, Fagner. Uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. Tá botando meu copo, fudeu. Eu que sabotei. Me dá cara aí, fudeu. Botei uma bala boa. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Bagulho tá doido aqui no Caribinho. Para de brava, mangueira maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é surtada. Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Voltei, faz por... Voltei! Voltei! Faz por... A cara se ataca, choque, a juju com a boca. E que tal eu apertar um pouquinho? Um pouquinho. Lembra assim, ó. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder ou não, não. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher! Se escolher dinheiro, eu vou chorar. Segunda, aquele repertório mesclado do jeito que a galera gosta. Segura essa. Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você. Amor. E aí comigo, os caras do momento, meu parceiro Ramon, o Douglas, não passa nada, camaragem. É nóis. Olha quem tá comigo! Filha com madre, Danizinha! Aqui pro lado direito, um forte abraço, Dani! Sinta essa vontade aqui no show do Rob! E é o show do Rob! Doutor Rodrigo, não me abandona, viu, Rodrigo? Para o Paulinho de engraçado. Ele não fez o nome, mas fez logo um boi logo nele. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Viu, Beijo Boy? Estão dentro de mim. Fez o nome, Beijo Boy. Que doeu em mim. Não aguento aceitar. Alô, Pato! Pato no Super Pato da Guarabara. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim, também confesso que sinto em... O Japa Bug e a Baronesa Cosmético comigo. Ainda tenho... Ao lado direito, o Juninho do táxi. E aí, Juninho? Também tenho seu nome. Essa aqui machuca bastante. O cara tá agarrado com o casco novo, mas lembra do casco velho. É? Pra gente se amar. Quero te abraçar. Sentir o teu calor. Vem me aquecer. O eletrizante do Pará. O eletrizante do Pará. Pará. Doideira! O empresário do Castanheira. Me procura por ti, se você nunca me responde. E se escolhe, é desilusão. O que tô vivendo. E aí, Caribe? E a Batista agora, DJ Jefferson Performático e o Eletrizante do Pará. Vai lembrando e deixa no telão pra mim, Fagner. Paulinho Carnes, o homem que comanda a feira da Terra Firme. Segura o cara! Paulinho Carnes, fechado com o Eletrizante. Pra não se apaixonar. E aí, Paulinho? Não se entregar. Estamos juntos. Eu sempre treinei meu coração pra poder. Já por aqui também. Na minha retaguarda, meu parceiro Moro. E aí, Cássio? Da companhia da Lírico Lírico Paradão. Um abraço para o Mocinho ali. E a Morena ao lado, filho. Bora, Diego Caçador. Agora é lançador do Robin. Do Robin. Olha que delícia ali, ó. Que delícia. Não perde uma segunda-feira, né, Júnior? Pelo que vou fazer, mas tu. Vai, que delícia! Se conquistar você. Não, não, não. Essa é a parada da mistura. Funk com batidão. Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. E o quê? E já tá tudo combinado. E a galera aqui não para de ligar. O Piru lembra de quando ele era filho do Caicô, né, Piru? A minha gata quer saber, ouviu falar do bufalo do Marajó. Ela tá a fim de conhecer. Vem! Do badalação ela beber, toda sensual ela me envolver. Faz o chifrinho, um amor que eu te levo pro meu apê. Vem ver, do badalação ela beber, quem diz Fábio, Rafael, Josias e Darlan. Faz o chifrinho, um amor que eu te levo pro meu apê. Olho na mina, mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. O chaco até me ficou, nós vendo o que misturar. E aí, Sanderson? O bando caqueado, caqueado do meu hobby. Bando caqueado, bora detonar, detonar, detonar. E aí, Júnior? Júnior? Veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o DJ. Vai ter que mostrar talento. Vai com ele, pé. Baile de favela na mão. Toma, toma, toma, toma, toma, eletrizante. Mas ela quer o que, performático? Fala pra mim. Mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostoso, ela quer o seu gostoso. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara. Vai jogando, vai jogando, vai jogando. Que o bagulho, o doido não para. E bora apertar, nós descentamos. Quem tá solteira dá um grito. Quem tá a fim de beijar na boca dá um grito também. Quem tem um amigo corno, aponta pra ele agora, ei! E doida! E aí, Anderson? Olha a GNB! E aí, Glaucia? Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior Eletrizante que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Super Fortaleza que vai te analisar. Pode, pode, senta. Pode sentar. Bora, Rodrigo, pode, pode, Rodrigo Carvalho, pode. Já registrando tudo, né, meu brother? Pode dançar pelada, se tiver muito excitada. Pode dançar pelada. Eu tô me trazendo em você. Balança a bunda agora, eu quero. Como é que é? Balança a bunda agora, eu quero ver você. Olá, Ramonzinho! Um abraço pra você do Performático, meu brother! Um exemplo de mulher no Pará! O meu parceiro Silvinho, ele. O meu parceiro Roberto. Na companhia do Maico. Tá todo mundo hoje aqui no Caribe, Caribe. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho. E a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. A pressão começa, meu brother. Celular, acende o celular. Acende o celular, acende o celular. Olha o Sabino. Celular, olha o Sabino. Celular, olha o Sabino. Acende o celular, acende o celular. A galera do Disque Beijosa aí, ó. Acende o celular, acende o celular. Acende, acende, acende o celular. Acende o celular, acende o celular. Acende o celular, esse celular. Acende o celular, acende, acende. Acende o celular. E vem comigo. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Doente de amor. Quem tem amigo corno aí? Doente de amor, doente de amor. Só quem tem amigo corno, abraça ele agora. Doente de amor. Abraça, desgraçado, abraça. O que é remédio na vida noturna? O Jabulini também. Os potentes do Brega. Carroça festa. Tá todo mundo aí, ó. Eu era feio e ninguém me queria. O que, piru? Só me dava se eu desse Melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e. Cicine Bobinho! As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. Bora, Hugo! Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. E as mulheres que estão apaixonadas aí? Gaglite, o Beijo Boy, meu compadre Paulinho. Fala, Paulinho, pesado. Compadre Paulinho já tá na área. E sábado vou lançar a vinheta do Malzinho, viu, Malzinho? O Belo Dona, equipe, os caras do momento. Na sala, no chão me deito. Falou, Beto! Essa não para. Providencia uma água, por favor, aí, Beto. Me ampara, querendo. O nosso amigo também, comigo. O doutor Rodrigo, o lá de Marituba, o da companhia do Rafinha. É nós! Não falei que ia fazer vinheta pra todo mundo que viesse hoje. Prepara sábado, viu? Te faz de doido e não vai que eu apago, sabe o quê? Júnior, a professora André acordou agora. Bora, Hugo! Meu comandante Hugo, esse é considerado ao lado do Helk da Phase. E já falou que sábado o lado esquerdo é deles. Vai chover, Xandu, meu irmão. Vou estar ao lado, viu? Ao lado esquerdo. Bora, Jaque! Jaque de Juvenada! E seu grande amor, ela tá na área. Toma. Tenho novidade pra galera. A partir de agora eu não sou mais DJ. Agora eu sou bombeiro. Tá pegando fogo, gente. Fogo aqui no hop, tá pegando fogo, tá daquele jeito. Chama o Júnior Eletrizante, que agora ele é bombeiro. Chama o Júnior Eletrizante, que agora é bombeiro. Tá bombeiro agora, ligação. Júnior Eletrizante, que agora ele é bombeiro. Virei bombeiro, apaga o fogo das de feta. Virei bombeiro, apaga o fogo das da Aline. Minha profissão é salvar a vida de você. Minha profissão é. E aí, Beth? Minha profissão é salvar a vida de ela pro domingo. Vou apagar. Vou tá feliz. Hot de um lado, hop do outro. Que casa. Tudo certo, né, Beth? Vamos pra cima, menina! Isso é emergência, é emergência. E quem não quer saber do ex aí? Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. E quem não quer saber do seu ex? Quem não quer saber da sua ex aí? Pode cantar bem alto agora! Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex. Alô, Jaque! O Jaque Terremoto! Tô com saudade de você, bandida! 3, 2, 1, vai! Vai de um jeito ou de outro, né, peru? Pega fogo, caribinho! Já por aqui também, o bar restaurante das meninas do Tabanã. Elas estão comigo hoje aqui no Caribe do Robert. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota nela, bota nela, bota. Chama ela! Edgazada, agora! Novinha, vem! Vem, novinha! Mas vem com calma, senão o robô te pega, viu? Pega, meu robô! Chama ela pra cá, chama! O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O meu robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O meu robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Pega, pega, pega, pega meu robô. Vai te pegar. Pega meu robô. Vai te pegar. Pega meu robô. Vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai subir no meu robô. O robô vai te pegar. Vai, vai, vai. E aí, performático? E o nosso robô vai sobrevoando o Caribe, Caribe. O robô vai te pegar. E aí, compadre Paulinho? O robô vai te pegar. E aí, Bad Boy? Eles estão comigo também! O robô vai te pegar! E aí, Alan Xavier? Fala pra mim! O robô vai te pegar! Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram! Eu tenho uma pop e as bandidas me adoram! Eu tenho uma pop e as bandidas me adoram! Vai, Alan! Fui pra cima, moleque! Tenho uma pop! Quando tu andava de bike, elas não queriam não. Agora que tu tem uma pop, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão. Essa música é do cara, bicho. Empina o rabetão, empina o rabetão. Na pop sim! Na pop sim, ele empina o bumbum. Saúde da cacimbinha, rapaz, de cadeira. É a pop mais falada de Belém e do estado do Pará. É dele! O Bora Gago! E aí, Gago Light! Ei, tio eletrizante! Ei, tio eletrizante! Ei, tio eletrizante! Toca aquelas marcantes que o meu pai chora! Tá na hora de tocar aquelas marcantes, meu filho! Toca, eletrizante! Toca, toca, toca! Eu me entrego ao seu jeito. E você? Eu me entrego ao seu amor. Com aquele? Com um rosto tão lindo assim. O padre Paulinho gosta. Você me apaixonou. Agora que tô. Bola faz gostosa. Vai relembrando, bola faz. Abra os olhos, não lhe vi. Se sonhei. Foi com o anjo do amor. Bola pisou. Sabe que nós temos nós, né, Bison? Pena que acabou me demais. Arrais, me demais. Me demais. Sabe por que voltou? Sabe, sabe? Sabe por que eu voltei? O Esquerdinha, o Thiago Belas e a Remoção Volteiro. E você me aceite de novo. Sabe aquele amor? O meu amor vou te dar. Grande Nelson, o do Bengola, a briga, o da Vodka. O meu parceiro Helder, dos mal falados, está comigo. Até a lua. E aí, Jaque? Olha pro Wesley, fala pra ele, Jaque, vai. Vem, meu amor. Vem, amor. Chama, vem, vem. Vem aqui. Rafael, fala, meu filho. Vem me amar. Eu sou o GDK. Eu sou o GDK. Essa super fortaleza mora no coração do performático, bicho. Vale, Bruno! Não complique. Chaves. Só fazer e aí, Dê? Depois, mais um, menos você, sou eu. Minha sogra. Grande a ideia dos potentes. Mais um, dá dois, menos você, sou eu. Bora, Marcelo. Esse cara tem moral, viu, Júnior? Quero mandar um forte abraço, meu parceiro TH Gomes. Consagrado. Ele e o Jonathan Pison. É assim que o Helk da Fez. E bora, Helk. Acelera. Ao lado do comandante Hugo. Esse cara não perde uma segunda. Aqui no show do Rob. Robson. Sagueiro, sangue bom demais. Jogo aqui, meu parceiro Jamonés Whisky. O da companhia da minha grande amiga particular, Baronessa Cosméticos. E aí, Baronessa? Menos você, sou eu. Vou viver o meu amor. Sei que olha o dedo do Face ali, ali. E aí, Seco? Olha pro Willis. Willis aí, nos olhos dele. Já olhou já? Já olhou? Agora fala. Fala assim, ó. Meu amor, não consigo esquecer de você. Tudo lembro do seu jeito lindo. Era aqui! Era você a mais bela. Vaquele amor! Vaquele amor! Agora, à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Seu telefone, eu preciso saber. Estou como criança. Bora, Cássio! E aí, Paulo? Bora, Diego! É o tal que tá aí? Eu vejo uma boca insensada. Me fez cair em teus pés. Olha o Helk. Combinou tua boca em minha boca. Estou aqui e eu te peço por que der e vier. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. Eu não posso esquecer os lábios. O Helk, o meu parceiro Bison, ao lado do Felipe Cobiçado. O DJ de maior estouro. Na beirada, né? Como é mesmo, mané? Bruno e Trio. Agora. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Compadre Paulinho! Vou apertar mais 10 centavos. Lembra dessa aqui, garoto? E aí, Bad Boy? Um abraço pra você do Performático. Performático. Te amar de novo. O domingo é nóis, viu, Bad Boy? O meu grande amigo Sanderson, a Rose, o Quirinho. Rapaz, esses caras comandaram o lado direito hoje, viu? Ao lado direito. Forte abraço. Aqui do Júnior, para a Rose. Por quê? O da época era quarteto Hi-Fi, viu, Júnior? Agora eles são seguidor do Rob. Quero mandar um forte abraço, meu grande parceiro particular, Falcão. Dos Silvas da Atalaia, né, Falcão? Ele e o Marcelo Araújo, o fotógrafo das aparelhagens. Vem, Marcelo, ao lado do Williams, o Seco. Forte abraço. Os empresários do Cachoneira, a Daiane. Um abraço pra você do Performático, tamo junto. É nóis. Nossa história não pode acabar. Elas estão de rock hoje, meu irmão. Quero chamar a atenção aí também do Josielson de Oliveira. Alô, Josielson de Oliveira. Teus documentos estão aqui no comando, viu? E tá lá, mano, dessa desgraçada aí. Chega aí, Josielson de Oliveira. Não para de tocar eletrizante. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. O cara que achou só quer um combo de uísque, desgraçada. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Porque não me diz. O meu parceiro Chico Bob! Bahia Record. Acorrentado, os amigos também na área. Um abraço, Chico. Bora F10. Daqui a gente invade o Beirada. Viu F10, viu F10. Essa aqui machuca. Hoje não. O Daniel Cardoso arregou hoje. Sabe por quê, minha filha? Pode ter um fim. Reporo, olha quem chegou. O Joe. Escreve o nome da galera, hein, meu filho. Bacana. São amores que matam, amores que vêm, amores que dão. Eu quero mandar esse abraço, eu quero comer uma pizza mais tarde lá. Galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop. Vem com Chico, essa galera que é sucesso, isso aqui sabe. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Joga a mão pra cima com a galera da segunda, é super bem, vem, vem, vem, faz o S, faz o S. E hoje, Justine com a gente, aqui no Caribe, super bem, vem, o som da Plata Global. Beijo, do meu parceiro do Disque, vem, Josi. E aí, Josi? Forte abraço, garoto! Oi! O meu empresário Humberto tá comigo! Fala, Josi! Fala, Josi! Vai! Olha o Sabino aí, ó! É Disque Man, Josi, é Disque Man, Josi. Quem tá tocando o líder som de Corsi? É Disque Man, Josi. É Disque Man, Josi. Quem tá tocando é o líder. O Josi já foi embora, mas o Sapinho não, ô Sapinho, ó. Só o som e a vinheta. Vai, líder. A nave pancadão, tu é de Corsi. Vai, líder. Som, a nave pancadão, tu é de Corsi. O Dali Josi. Aniversário do Performático Sábado. Como vai ser isso lá, Jefferson? Fala pra mim. Vou descer de helicóptero. DJ Jefferson, o Performático. A Aline falou pra mim, Jefferson, quero descer com você. O bagulho vai ser doido. Nem que for carregando tuas coisas, ligado? Salve do Portal Show! O aniversário do Performático! Mas vai descer de helicóptero mesmo? Ou é um drone? Fala a verdade. Na hora tu vai ver. MCPR! Aniversário do Performático Rock de DJ! Concurso de funk milionário, viu? O bagulho vai ser doido. Últimos ingressos do primeiro lote. Compra um e ganha outro, viu? Vai ter virada de lote nessa quarta-feira. Compra o teu. Então toma. Vai, ver, vamos lá. Se do chão tu escapou... Do céu tu não escapa, diga Sara. Que delícia. Eu passo no Bodinho da cabina. Representando o Josi hoje a Plata. Fala, Bodinho. O Gui, o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gui, o Pierre e os caras tapa negócio. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto. E o Orlandino é o copiloto. O Gug é o piloto. O Orlandino é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Cadê o Orlandino? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu que... Saudade de mim, Sayag. Vai ser piranha, tu... DJ Sayag, um forte abraço. Vai dar ou vai descer? Esse é parceiro do Júnior. Vai descer, vai dar. Bora, Sayag! Eu vou deixar vocês... Chega aqui comigo, meu filho. Vai dar, meu grande parceiro, Renato Reis. Vai descer, eu vou deixar vocês escolher. Vem, Renato. Aproveita. Forte abraço aqui do Júnior. Aproveita, é o melhor momento. Vem cá, Sayag, vem cá, diga. Ô, dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Aê! Não tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Não tô brincando. O Marcial, o Mael, o Ronald, Cabo Eduardo, Tchê, o Alan, da Chantagem, do Disco Pizza. Rindo! Produções e eventos, já comigo também. Vai levar o Rob pra Barca Arena. E no telão, Taíra Araújo. Estética e emagrecedores fecharam com o Júnior. Segura no telão, era aí. Tainá Araújo, estética e emagrecedores. Esse ligaçado tá sem cueca. O rei do cabaré. Meu grande amigo, a Sayag, é a Sayag. Deu ar de sua graça, meu filho. O grave faz du. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. Beleza, meu Marcelo Eletrizante, bom demais estar junto com você hoje. Aqui nessa segundona maravilhosa do nosso Caribe Show. Juntinho com meu parceiro, meu brother performático. Ele também, o cobiçado. E o nosso F10. Obrigado pela recepção de cedo. E toda a galera do Rob, meu parceiro Betinho. Inclusive hoje cedo, bicho. Estava passeando lá pela terra firme atrás de uma curica. Aí eu baixo o vidro pra quem eu pergunto onde ela mora. Betinho! Foi finalizada com sucesso, Betinho. Vamos lá, meu irmão. É nóis. Representa, bora pra cima. Segundo bone aqui. É, Caribe Show, é Rob. E a bunda dela bate. Tá parceiro Renato Reis, tá desde cedo junto comigo ali também. Bora, Renatinho! Quarta-feira, teu aniversário lá no Grill Mix, a gente vai endoidar, moleque! Bate, bate, bate, bate, bate. Ao lado, né? Bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. O importante é pontuar. Três pontos, dentro ou fora. Vai, acompanha o grau. A parceira Matheus, aliás, o Matheus, o Eduardo também, o Ismael, toda a galera da cabanagem, tá juntinho. Um abraço da Sayag! E é tudo eletrizante! A Tina Frozen é a mais caralheta do República aqui também. Alô, bola faz gostoso, você, liga, sabe? Cássio e Cássio, tô nem vendo. Pode chamar aquela. Inclusive, queria dar um toque em primeira mão pra galera aí também. Chama aquela. De segunda-feira agora, DJ Sayag tá embarcando pra uma viagem. Balançando pra representar a nossa música, o nosso estado. Balançando a bunda também. Em Nagoya, no Japão, viu, eletrizante? Vamos detonar muito brega pros japoneses lá, sim. Segunda-feira, Sayag embarcando rumo ao Japão. Vamos embora! Depois eu mando as fotos. Do jeito que o bonde gosta. Leva o Fábio, que é a família da brilhadeira de lá. O bonde gosta. Segunda-feira. Catina Nayara Oliveira do República também. Alô, Nayara. Ela. Detona de gastada. Vai pra cima que eu vou beber. 17. Vamos beber e transar que o mundo vai acabar, gente. Vai. Puta pra qual vai esquentar. Qual vai esquentar. Qual vai entrar na pinta. Qual vai esquentar. Vai, Cícero Bobinho, o Nil Caio Bobinho tá aí comigo, Maracaio! Yuri da TF, Diego Laçador, Castro Levino, Foro dos Geradinhos. Rapaz, isso aí já é formação de quadrilha, viu? É doido, né? A filha da Janderlândia tá comigo! Wesley do Império do Burgo, Paulo Bahia, bora Paulo! DJ Filipinho do Plata! Era isso que tu queria, né? É doido, né, comissário? Olha aí! Eu nem sei de quem é essa festa. Quer dizer que a mulher do Fábio é japonesa, é? De quem é essa festa? Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra e comemos varai xereca. Pela luta! Varai xereca. Varai xereca. Artes marciais, toda vez ela dá ali no Fábio. Comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. E comemos varai xereca. Cheguei! Oi! Só um pouquinho, né? Cheguei! A festinha vai começar. Ela não me bate mais, né, mano? Por uma eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era... Foi você no Helder. Já levei uma por... E os malvolados, um abraço pra você, Helder. Tomou só tapa na cara e saiu... Toda segunda aqui no Roda Dedo. E saiu coleira quente. Tomou só tapa na cara e saiu coleira... Olha o Anderson. E aí, se eu te contar, você não acredita na... Vem a chave ao lado. Tô nada festa, era aniversário dela, comi a dona da festa. Se botasse a loura dela, aqui delícia e o Anderson junto. Transei, não gastei. E aparecia a loura e a, a morena no diante. Não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. É rock de mãe e filha hoje, né, Jennifer? E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Até a Glauce veio hoje. E aí, bola? Bola faz gostoso, tá comigo na retaguarda do Robi. Um abraço, meu brother. Ela falou que... Ela falou que... O esquerdinha, o Thiago delas. Ela falou que... É a moçada do outeiro, tá comigo. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Então. Só no sapatinho. Só no sapatinho. No sapatinho aí, ó. Sapatinho. Só no sapatinho. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha. Ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém vê, ninguém atrapalha. Ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver. Vai foder sem ninguém sabe. Júnior. Vai sentar sem ninguém. Tá chegando o aniversário do Bola, viu? É tudo no sigilo. Eu já falei. Como faz? É tudo no sigilo. Por tua conta vai ser 3 caixas de uísque. Se conta pra alguém. Por conta do performático. Se explana. 6 caixas de Budweiser. Por minha conta. Não te como mais. 5 quilos de picanha. Eu não te como mais. Mas que isso fica pesado, né, mano? Não te como mais. Ei, DJ GG, DJ Kuga. Mas isso fica pesado pra gente, né? Botaram a Gilvanta na área também, hein? Estouro, moleque. Muito vai, Jefferson. Meu amigo. O robô. Vai. E meu amigo Alan, da Cabanagem, tá aí com a gente. O aniversário do cara hoje, viu? Alô, Alan, um abraço, garoto. Parabéns pra você. O meu parceiro André, do Disco Pizza. Não perde uma segunda-feira aqui no Caribe. E o Rafa do RR Lanche. Tamo juntos. Pra cima, Júnior! Ei, o robô vai te pegar! Então corre! Pega, meu robô. Pega, meu robô. Pega, meu robô. Pega, meu robô. Quem tá tocando desse lado aí? Quem tá fazendo barulho? Finalidade era fica em casa. Mas me falaram que a pé é o bicho. E eu brotei só pra ver as safadas fazendo ele. Soltaram até rojão porque o Bruninho vai tocar. Achamos, louro. Soltaram até rojão porque o Bruninho vai tocar mantela. É fogo no balão. É... Achamos só cartão porque o dinheiro de gastado. É fogo no balão. É tu e safada, né? Tu vai de satélite o FBA hoje pro Guamá. O meu amigo Laílson Fortaleza. E o cara que canta essa música vai estar salvo lá no portal, viu? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau, é sábado no portal, tchau. É tchau pra quem namora. Quem tá casado casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Acende aí, acende aí, acende aí. Me namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, me namora, me namora. Ei, pode preparar ela que tu vai balançar. Eu confesso que eu tenho até medo de bater foto com o Júnior agora. Eu que sabotei. Aniversário da Sol dos Potentes de você, viu, Sol? Eu que sabotei. O copo dessa piranha. Eu que sabotei. Júnior. O copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala. Orlandino. Júnior. Botei uma bala boa, uma bala que bate a. Vai, Zé. Eu que sabotei. O copo dessa piranha. Eu que sabotei. Vai, Wesley. O copo dessa piranha. Bala que bate a onda, botei uma bala. Doutor Rodrigo, você comigo! A onda, o homem que manda e desmanda em Marituba, bicho, tá comigo aí, ó. Ele, o Rafael! Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Vamos na, vamos na. Maluca, vai jogar com a bunda. Vai jogar com a bunda. Vai jogar, jogar, jogar, jogar, os acorrentados de Menevides. Fala, Chico Pop. Pino e a Rose. Um forte abraço aqui do Júnior, viu? Júnior. Fica parada, tranquila e faz a posição. Fica parada, tranquila e faz a posição. Bora, Hugo. MPC no toque, eu vou te dar catucada. Fica na MPC no toque. Esse Hugo tem moral, viu, bicho? Fica na MPC no toque, eu vou te dar catucada. Professora Andréia. Aos 45 do segundo tempo, mas chegou, né, Andréia? E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Foi sábado. Calma, amor, espera por. Pegou falta no domingo, mas vejo hoje na segunda, né, Andréia? Respirar um pouco. É nóis. Ah, não, foi no domingo, foi. Foi domingo. Sábado, domingo e segunda, foi. Vai pedir música no Fantástico, adigaçada agora. Chama. Tipo que ameaça ela hoje. Que faz, hein? Clube CF me chamou de amor. E ela sentou e gostou. Ficou e gostou. Chamado de amor. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gostou. Senta, senta, senta, vai. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gostou. Saudade de tudo aquilo que a gente nunca viveu. Gostosa. A gente ainda não viveu, diga assim. Pois é. O meu amigo Sanderson Magalhães. Agora vai, Sanderson. Vai de jeito ou vai de outro, né? Meu parceiro Ratinho de Marituba. Bora, André. Mais de novo. Eu falei, calma, amor. Espera, por favor, deixa eu. Virou bombeiro, agora tá cantando, diga assim. Severino, já viu Severino? Vou apertar mais um pouco. Vou apertar mais um pouco. O robô mais lindo do século está aqui. Novo Mega Robson. Você agora é espetacular.